sido banho por toda a espuma da praia, como um pastor que desmaia no meio do seu rebanho. Talvez que eu morra na rua e dê por mim de repente em noite fria e sem lua, e mando as pedras da rua pisadas por toda a gente. Que eu morro entre grades no meio de uma prisão, e que o mundo além das grades venha esquecer as saudades que roem meu coração. Talvez que eu morra no leito, onde a morte é natural. As mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal. Mas que eu morro